184. É, como está visualizando aqui o sinalizador de pátio, no pátio 3? Isso aí deve estar providenciando. A informação que nós temos é stand 9. Oh, obrigado. Sim, irmão, tem metrô no 0 no meio. Obrigado. Solo, T3.003, pro táxi, 102 a bordo, 3.0.3, Fernando Galeão. Lado via Pátio Índia, 18.6 torre, 1.016, o ajuste, T3.003. Pátio Índia, 18.6 no ponto 0, 1.016, 3.003, boa noite. Tomando sol? Prossiga. Confirme apenas sua posição no pátio 3. Confirme se é do pátio 3 para o pátio 1. Qual a posição do pátio 1? Não consigo entender a mensagem, faça o cheque do equipamento. Leva 212 no solo, as 35, livre pela direita, chama solo 1219. Livrando a direita, 1219, 6212. Prossiga pro solo. Autorizado inicial reboque. Reporte na saída do pátio 3. Solo Salvador, livrou pista 6212. 6212, chame antes da Juliette. Reportaria antes da Juliette. Estabilizado no ILS azul 4070. Torre, 118 decimal 62. 118 decimal 6 azul 4070. 62212, próximo a Juliette. Autorizado, portão 56212. Ingresso no pátio, portão 56212. Embaixo e travado. Azul 4070, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero. Vento 1-0 grau, 07 nós, que negado no zero no meio. Ilume pouso pistão no zero, ajuste 1-0 no meio, confirma o vento? 1-0 grau, 07 nós, azul 4070. Copiado, azul 4070. Salvador Ground, Gill 1613, have information Alpha. Go ahead. Virtual Brasilia, fly level 360, upper 017. After takeoff, runway 10 right turn. Cargo departure, Alpha transition. Salvador control frequency 120, decimal 80. And Skok 5063. 0-3603. Vai até 3603. To Brasília, via Upper Zulu 17. Take off away 10. Alpha transition, Alpha departure, Alex transition. Departure control 120, decimal 8, qualified 063. Go 1613. Departure is Arbor, transition Alpha. Arbor departure, Alpha transition, go 1613. Call me, start up and pushback. Confirm, start up and pushback, go 1613. Sétimo, sétimo dobrado, segundo, primeiro, negativo. 4070 no solo 41, no livre piso pela direita, chama o solo, 1219. 8219, obrigado. 1919. Vento 1-10 grau, 07 nós, autorizado decolagem pistão no zero. Livre decolagem no zero, seu 3603. Ok, vamos mudar o acompanhamento para os dois. Livre, tá livre. Sou Salvador, muito boa noite, o Azul 4070, livrou, transfere na sua escuta. Prossiga até a Juliette, o Azul. Point, vamos. Call your establish, clear, let's say, runway 10, descending 2000 feet, 1016, set up my 083. 3603, decolar 243, chame o controle, 1208. 208, obrigado. 3603. Saudou, boa noite, da 3603. 3603, contato Manaus na decolagem, suporo nível 340 na saída da Elm, após lida direto Bride. Afirmativa, após lida direto Bride, da 3603, pode voar da Elm da presente? Autorizado. Direto da Elm, obrigado. Salvador, boa noite, é passaria de 2226, informação. Passarei 2226, controle Salvador, acendo identificação, desça para 2 ou 10 na Rosiduna, altímetro 1096. Para 2000 pés, 1096, Rosiduna, passarei 2. Salvador, tranquilo, para 3858, para 3858, controle Salvador, acendo identificação, desça para 3 ou 10 na chegada Mar, altímetro 1096. 3000, Mar, 1096, 850, 3858. Pacido 83, establish ILS 10. Complete and last final approach and contact Malta 118 decimal 6. We complete and 118.6, good day. Salvador Tower, good evening, El Pacido 88, establish ILS 10. Aeropa 083, I have a site cleared, land runway 10, wind 110 degrees, 06 knots, QNH 1016. Copy, QNH, continue approach, Aeropa 1016. Silêncio, o time do rebote. the radio confirm we are clear to land, then we want zero. Altitude 3 cleared land, runway 10, wind 110 degrees, 07 knots. Clear to land, runway 10, altitude 3. Passo 140 para o 340, 3603. Confere a guarda 303. 303, agora chama o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. Obrigado, boa noite. Salvador, 35216, ciente da Zulu. Por gentileza, autorização Aracaju, nível 130. Aceito 190. Aceito 190. 130, senhor. 130. Sim, chegou a lista. Madeira. Possível sair da Conde. Right, 129, repasseiro 3. Dois, dois, dois, meia, autorizado, final do torcedor em TLS, execução e retorno estabilizado. Autorizado em TLS, passareiro, retorno estabilizado. Controle de Salvador, 103.668, ascendente da Alfa, boa noite. 103.662, controle de Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro no 0 no meio. 050, perfil da Mare, estou de baia no 0 no meio, 103.662. Go by Alfa Juliet, gate 11, over Pacific. Cópia. Prossiga na sua escuta. Autorizado 130, Aracaju, Golf 677, decola da 10, esquerda, saída Conde, 1208, 5072. Para 2000, KDC, 3258. Cabeceira 10, curva esquerda, saída Conde, 1208 é o controle, 5072 é o transporte. O meu futuro está regressando à linha aberta, até pisar com a pista. Confirma? Para o controle? O passaredo, o meu futuro já está regressando, até pisar com a pista. Oi, 118, décima meia dúzia. 686, passaredo. melhor. Controle, boa noite, Oceania 6310. Passa 180, autorizado para 150, na sua escuta. Oceania 6310, desce para o nível 060, na chegada Mari. Altímetro em Salvador agora, 1017. 1017060 na Mari. 6310. 58, ajuste ao altímetro agora, 1097. Copio, obrigado. Go 1613, stand 4 for pushback and setup. Set up for Vortex. Set for setup, go for taxi, go 1613. Abre a notificação. Seguinte, agora só um instante. O meu é com a falsa, confirmando. Gente, Solo Salvador 5216 da Trip para pushback acionamento. Trip no portão 612, tá livre, Chimtex. Bora. Do 226, no solo 56, ali pede pela direita, chame solo 1209. Direita 1209, boa noite. 1208, controle até 1086, acena 065. Visual, interceptando o lock, o 3858. Oi, 118, atual Medusa. É mais, 86. Salve, boa noite, passarei do 2226. 2226, Alfa e Kilo. Vai observar a taça da companhia fazendo pushback no portão, no pátio 3. Aguarde para prosseguir o contato no pátio. 7, Alfa e Kilo, e aguarda a aeronave da empresa, passarei. 10, altímetro 1017, reporte estabilizado. Corrigindo então agora o altímetro 1097, 2000 pés, reportará estabilizado, está 3662. 213, we have 7-9er on board. Solo Salvador 5216 da Trip para o Tax com 2828 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Recife. Livre Trip, segue o gol, 186 torre, 1017 ajustes. Segura o gol, no ponto de espera 786, 1016 ajustes, 5216. Clear 603, clear to hold point, 107. Confirms to go 1613, clear taxi to the holding point. Tower 1, 1816. 186, vai. Passaria 2223 aguarda na entrada do pátio 3, posso prosseguir? Pode prosseguir, o tráfego da companhia já iniciou o pátio. Corrigindo é o tráfego da 3. Ah, tá bom, obrigado. Tower, Gil 1613, hold short, runway 10. 1613, Mantei hold short, runway 10. Mantei hold short, runway 10, Gil 1613. Sobre Salvador, Cacarabio, Ana Cabral. Mais Cabral, possível. Está no campo da base, já acionado. A ponto para o TAC. Obrigado, TAC, já pode para ingresso, pista número 7, Mais Cabral. Está para ingresso, Bravo. Runway 3 clears line up and maintain runway 10. Clear to line up and maintain runway 10, Gil 1613. Na aproximação agora a 7 milhas, Airbus 320 com 215 de grau. Afirmativo para 3000, sentido tráfego. Salvador, boa noite, 5216 da Trip. Tá, próximo ao ponto de espera da 10. Tem 216, mantém o ponto de espera da 10. Será. Na 3854, sala 01, limite pela direita, chame o solo 1219. 219. Cabral, lembre ponto 17. Mosca Bravo, autorizado decolagem. Vento 10 grau 079, pode parar do solo. Alô. BHZ, direto Trivi, após conforme. Decolagem da 10, curva direita, da Elo e da Bridge. 120, decimal 8. 5101 transponder. Clear for takeoff, Gil 1613. Clear for takeoff, Gil 1613. Via Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trivi 5101 transponder 208 é o controle para o azul 4071. 5101, foi confirmado o transponder, chama pronto, puxa acima. 5101 transporte 40.